Não é o carro que ela dirige, nem o salário que ela tem. Não é o presente caro, nem os aplausos que vem. Amor de verdade não olha status, não se compra com ilusão. É na simplicidade do abraço que se vê o valor do coração. Ame pelo que a pessoa é e não pelo que ela pode dar. Amor não é moeda de troca, é sentir sem precisar pensar. Ame pela alma, pelo olhar sincero, pelo riso solto que vem do coração. Quem ama só por interesse não conhece o poder da emoção. É fácil amar quando tudo brilha, difícil é nos dias do. Mas quem fica quando tudo falha, esse sim entendeu amor. O tempo leva o que é passageiro, mas o amor de verdade vai ficar. Não busque o que brilha por fora, se por dentro não souber amar. Ame pelo que a pessoa é e não pelo que ela pode dar. Amor na moeda de troca, é sentir sem precisar pesar. Ame pela alma, pelo olhar sincero, pelo riso solto que vem do coração. Quem ama só por interesse nunca viveu uma real paixão. Então não se engane com aparências, o que vale é o que o tempo não pode levar. Ame com pureza, com consciência, e verá o amor verdadeiro durar.